estrada viajando novamente. Tô com Deus, eu tô contente, mas te lembro a todo instante. Tudo, tudo, meu amor, que vou fazer? Parece tocar você quando toco no volante. Quando embaça, ligo, diz o embaçador. Parece enxugar o suor dos nossos corpos a brotar. Na cabine leito do meu caminhão, vejo nós dois no colchão, quase morrendo de amar. Quero parar, parar sim, parar pra te amar. Dona de mim, feito a lua vem brilhar, amor vem iluminar a minha vida. Grito teu nome, amor, e aperto a buzina. Você me fascina, eu não posso te perder, não consigo te esquecer. Minha menina, mesmo estando sem você, quando me dei aqui na cabine leito, por esse estradão sem fim, tão distante, meu amor, de sua casa, pensamento cria asas e vai te buscar pra mim. Até mesmo dirigindo bem atento, seu perfume vem no vento e no espelho sua imagem. Esse seu rostinho lindo de menina, seu olhar que ilumina meu caminho na viagem. Quero parar, parar sim, parar pra te amar. Dona de mim, feito a lua vem brilhar, amor vem iluminar a minha vida. Grito teu nome, amor, e aperto a buzina. Você me fascina, eu não posso te perder, não consigo te esquecer, minha menina. Quero parar, parar sim, parar pra te amar. De mim, feito a lua vem brilhar, amor vem iluminar a minha vida. Grito teu nome, amor, e aperto a buzina. Você me fascina, eu não posso te perder, não consigo te esquecer, minha menina. Quero parar. Quem vai me compensar?

mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer o meu prazer. Você sabe mexer com coisa de comer, o seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi, bombinho a mineira, comida de primeira, comidinha mineira. É um tremão demais, quem come, quem conhece, não esquece jamais. Comer o meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer o meu apê. Pouco mais brasileira, sabor não tem igual, tem a estrangeira que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa por causa do bacalhau. Tá aqui pra esquentar, vinho pra completar, mas na hora do dia lá não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer o meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você. Negócio de cabelo é o que mais grana dá, mas os cabeleireiros não te deixam entrar. Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar, e guerreiros com guerreiros fazem divisar. Não dá pra encarar, não faz um divisar, nem joga o cachangá, melhor deixa pra lá. Uma comidinha boa, simplesmente me fascina, dá dinheiro e dá prazer. É um negócio da China. Eu vou levar você pra comer o meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer o meu apê. Eu vou levar você pra comer o meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer o meu apê. Você. Eu vou levar você pra comer o meu apê e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra... Uhul! Eu não consigo esquecer de você. Eu digo muito difícil pra mim. Por que me deixou tão sozinho? Menininha, eu vou. Menininha, eu vou. Teve cantando os olhos que eu vi. Quando acabou o caminho da mulher. Quero morrer se você me derrubou. Menininha, eu vou. A solidão é acabar comigo. Se queimando, não vou dar. Se você quiser me dar um castigo, é chegar, amor. Pode voltar. E eu não consigo esquecer de você. Tem sido muito difícil pra mim. Porque me deixou tão sozinho. Menininha, Equipe Dário Gravações. Dário Gravações. Triste sentada aqui neste jardim, olho assustado em volta de mim. Só borboletas, borboletas. São borboletas que beijam as flores, as multiflores. Borboletas, borboletas. Era uma borboleta. Elas aumentam a minha visão, como parte minha solidão. A todo instante também trazem lembranças de alguém, da borboleta que era meu bem e que está tão distante. Borboletas, borboletas, borboletas, era estadão distante. Elas aumentam a minha ilusão, como parte em minha solidão. A todo instante também me trazem lembranças de alguém, borboleta que era meu bem, e que está tão distante. Borboleta, borboleta, borboleta, está tão distante. Fala de você.

todo tempo eu sonho. Nesse momento, meu amor, um apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas cedeiras da terra, simbolizando nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor, fecha a cortina do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Só você. Desliga a luz do... Fecha a cortina. Há tanto tempo ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor, fecha a cortina do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Ta sống hôm nay không biết về ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.